vezes vejo que tenho sorte por dar valor à vida e não à morte. A chacina, infelizmente, é o que domina, e o rancor no coração já virou rotina. A vida é parecida com um jogo, você ganha, outra você perde. A vitória cresce e desaparece, a dor de perder uma pessoa querida que fez você sorrir, que deu valor em sua vida. Temos que tentar encarar com naturalidade. O sentimento dói, machuca, arde no peito, e sempre vou carregar aquela imagem que veio com amor, que veio com humildade, sinceridade. A maldade no coração tem que ser jogada fora. Destrua, queime, a ignora. Sonhar com a paz e com o mundo feliz. Não, irmão, não é ser infeliz. Incompetente é aquele que não tem fé na mente, sendo católico, adventista, crente, entende, Deus é um somente. Se não acreditarmos na salvação, nunca teremos paz no coração. Então, irmão, felizes são aqueles que promovem a paz. Se for pro bem, corra sempre atrás, não se esqueça que Deus está contigo. Não faça de si mesmo seu próprio inimigo. Felizes são aqueles que promovem a paz. Se for pro bem, corra sempre atrás, não se esqueça que Deus está contigo. Não faça de si mesmo seu próprio inimigo. E aos manos que se julgam ser o Superman, a vocês só digo amém. Deus ilumine aquele mano que tá preso no lamento, enjaulado, triste no sofrimento. E aquele que achava que a casa não cai, tá de cabeça raspada lá no Nai. Senhor, ilumine os pensamentos e não deixe voar junto com o vento. E com o seu manto sagrado, cubra aquela mãe em volta do caixão lacrado. Perdoe-nos pelas mancadas, porque nós, seres humanos, cometemos certas falhas. Pois o Senhor está voltando, e os nossos erros só observando. Felizes são aqueles que promovem a paz. Se for pro bem, corra sempre atrás, não se esqueça que Deus está contigo. Não faça de si mesmo seu próprio inimigo. Felizes são aqueles que promovem a paz. Se for pro bem, corra sempre atrás, não se esqueça que Deus está contigo. Não faça de si mesmo seu próprio inimigo. Seu próprio inimigo. Se de repente você acha que tudo acabou na sua vida, ajoelhe-se no chão e faça uma prece, porque Deus nunca vai te deixar de lado. É isso aí, tá aqui a minha fé. Promovem a paz. Se for pro bem, corra sempre atrás, não se esqueça que Deus está contigo. Não faça de si mesmo seu próprio inimigo. Felizes são aqueles que promovem a paz. Se for pro bem, corra sempre atrás, não se esqueça que Deus está contigo. Não faça de si mesmo.